Família. Família é um grupo de pessoas unidas pelo sentimento e que podem ou não viver sob o mesmo teto. Depende da nossa concepção, do quanto nós abrangemos o que significa família. A família é o núcleo básico da sociedade e também da segurança psicológica dos indivíduos. A sociedade está estruturada ou não. Mas quando está, a gente pressupõe que as famílias também estão estruturadas. Então a gente deduz que a sociedade é um reflexo do conjunto das famílias que a compõem. E todos nós temos uma definição de como está a nossa sociedade. Então a gente devolve a questão para a gente olhar como está a nossa família. Mais ou menos uns 50, 60 anos atrás, iniciou um processo de transformação das famílias. Tudo isso em função de uma revolução de costumes que vem ocorrendo e que não terminou. Alguns até acreditam que a família vai desaparecer. O que que nós pensamos sobre isso? Será que nós acreditamos nisso? No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta dentro do capítulo que é Lei de Sociedade, um capítulo bem curto. Sabendo que o Livro dos Espíritos foi escrito há mais de 100 anos desse início dessa revolução que eu disse de costumes, 100 anos antes. E a pergunta 775, ela pede assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é muito curta. Eles dizem para nós: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o egoísmo cresceria em proporção, seria mais forte. Quanto mais se relaxar os laços familiares ou se destruir as famílias, como se pergunta, mais o egoísmo toma conta. Nós não imaginamos uma família perfeita, seria o ideal, mas uma família em equilíbrio, onde cada um dos membros executa o seu papel na busca da harmonia do todo, sabendo que aquilo que eu faço repercute nos demais. É só a gente pensar quando tem alguém dentro da nossa família, daquele círculo pequeno que nós temos, que não está bem, ou que faz algumas coisas que acabam deixando os demais tristes, ou sei lá, que tipo de sentimentos que geram, mas só para a gente pensar como isso é verdade. Aquilo que a gente faz repercute nos outros. Ali na família é o nosso laboratório da vida exterior. A gente até diz das crianças, quando pequenas, que elas estão brincando. Na verdade, elas não estão brincando, elas estão aprendendo a se tornarem membros de outras famílias, de uma sociedade a qual elas farão parte. Então, na verdade, elas estão exercitando, estão num aprendizado contínuo. Ali, dentro desse lar, é onde nós aprendemos os valores que nós carregaremos para o resto da nossa vida. Valores como educação, moral, respeito, cooperação, obediência, compromisso, amor, perdão e amizade. Tem muitos outros. Se a gente fosse falar de todos, a gente não terminaria tão cedo. Mas esses poucos que foram ditos, se a gente pensar, como nós gostamos quando nós encontramos pessoas que têm esses valores bem estruturados entre elas. Lembra quando Cristo nos falou, está escrito, amai o próximo? Quem é o próximo senão aquele que Deus colocou sob o mesmo teto que nós? Pela oportunidade do resgate, aprendizado, reencarnatório. Às vezes a gente acha que o próximo é quem a gente vai encontrar na rua. O próximo é aquele que está ali dentro, do nosso lado. É o mais próximo que está de nós. A gente até diz às vezes que, por algum motivo, nós estamos unidos. Na verdade, nós estamos unidos por muitos motivos. Muitos motivos. E quanto mais difícil for a nossa convivência, maior vai ser o mérito da nossa conquista, daquilo que a gente conseguir melhorar. Muitas vezes, por orgulho, por egoísmo, nós desistimos da nossa família. Nós abandonamos. Não apenas falando de casais, existem filhos que abandonam os pais, existem pais que abandonam os filhos. Nós acreditamos que nós somos diferentes, que nós somos melhores, mas nós esquecemos das nossas responsabilidades quando nós fazemos isso. Existem inúmeras situações. Cabe a cada um refletir de forma madura sobre os seus atos, lembrando que a nossa causa é com o ser espiritual que somos e não com o estar, que é o estado transitório que nós nos encontramos. Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja.